Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida e da minha também. E então, sente no meu colo. E então, sente no meu colo. Hoje é o primeiro dia. Você tá entendendo? Do resto da sua vida e da minha também.